so lonely. Radar, Almada, Oeiras, Lisboa, 97.8. 97.8. Radar, 11 horas. Ela aspira. Põe a roupa a secar. Lava a louça. Rega as plantas. Cláudia Duarte é uma fada do lar. E música a música, deixa tudo em pratos limpos. Casa Cláudia, sexta e sábado, 1 da manhã. Esta é uma casa séria. Marquem já as vossas férias, 6, 7, 8 e 9 de agosto, Zambujeira do Mar, Festival Sudoeste TMN. The National. Matt Caddies, Buraca Som Sistema, Lily Allen, Jet, Blind Zero, Basement Jacks, Marcelo Camelo, Etienne de Crecy, Ex-Wife, como Carlinhos Brown, 07, The Legendary Tiger Man, Marcelo D2, Ryan Murphy, Marisa, Amy McDonald, Lady Hawk, Express 2, Low, Au Revoir Simone. O DJ número 1 do ranking mundial, Armin Van Buuren. The Veils. Dio Linda, Faith No More. Bunny Ranch, Giro Flor Caveira, Miss Kitten and the Hacker, Ebony Bones, Sudoeste TMN. O festival mais verde deste verão. Bilhetes já à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Passado. John is in a basement mixing up the mix. Presente. Futuro. Radar. O futuro. Agora. to you something to wear on your sleeve of sleeves. So you swear you just saw a feathery woman carry a blindfolded man through the streets, showered. A emissão de Viriados 25 por aqui na Radar tem algumas características diferentes. Menos presença verbal, mais música colada, alguns jingles, enfim, um registro que poderíamos chamar digital, ou pelo menos mais digital do que é habitualmente por aqui na Radar entre as 23 e 1 da manhã, para quem as tem, boas férias. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. See you. You know, my love, this was no dream of mine. But the way you ride those waves makes me want to follow you. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Tira-linhas. Uma tatuagem, a tinta da China, na Radar FM. C. C. Casas. Sempre gostei de casas. Ou porque as habitava e enfrentava nelas a minúcia dos dias, seus ócios e suas eventualidades, ou porque eram enigmas, como os dos castelos memoráveis de Babilónia, guardados por um leão neurasténico. Em menina, acamando, com gripe ou com sarampo, lá vinha um tempo de recolhimento, propício aos livros. De um ainda me lembro, em que havia muitas casas, umas lacustres, outras isabelinas ou mouras. E eu recriava para mim o viver das gentes que as tinham habitado, flamengas de toucas frisadas, romanas patrocinadoras das artes olhando o espetáculo do mundo através de um monóculo de esmeralda. Habitar foi sempre uma maneira íntima de aborrecer a sociedade. As casas foram mais belas quando o teatro exterior repugnava, quando as ideias sobre o homem eram cínicas ou desconfiadas. A casa era o Belvedere, o asilo reforçado contra as insídias e as conjuras do convívio estranho. Nelas se prorrogava a mudança dos tempos, se ensinava a respeitar as tradições, nem sempre porque fossem excelentes, mas sobretudo porque elas poupavam o espírito a civilidades novas. As nossas belas casas latinas, mediterrânicas, francolusas, estão a morrer. Já antes estavam a cair com os seus oratórios a saque e onde dormiam cães perdigueiros. O turismo de habitação é a precária solução, porque afinal não oferece diversões nem sequer estruturas complementares. Quem quiser comer um ovo frito tem que fazer amigos na vizinhança ou gastar em gasolina o custo a caviar russo. Tudo isso é tão absurdo e negligente. Os ingleses sabiam como viver bem, aproveitando os recursos da região, sobretudo as aldeias do norte, que se parecem um pouco com certos pontos da Irlanda e onde se podiam comprar artigos baratos. Agora a Chanel não vem cá, em segredo, para levar as lãs artesanais. Tudo custa ridiculamente caro. Há um sentimento rudimentar da oportunidade que funciona como se fosse uma regra económica, sem qualquer ideia sobre as condições da competição, sem qualquer plano para vencer o mercado de elite. Em 10 anos, o mercado internacional transformou-se radicalmente. O luxo popularizou a tal ponto, ou antes, a obra de qualidade, que não há lugar para os curiosos ou os inaptos. O artesanato tem que desaparecer porque entrou no campo fabril, um tipo de maquinaria mais inventiva e perfeita do que a mão humana. Augustina Bessa Luís, na primeira pessoa. Dicionário imperfeito. Com este volume, inicia a Guimarães Editores a publicação da Ópera Omnia, de Augustina Bessa Luís. Outros volumes se seguirão, outras leituras acontecerão aqui na Radar. Tira-linhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. hands all sweaty and he could hardly speak. I might as well take a minute or two to put you onto some game. You got a boy like him, a man like me, and that's just not the same. Never mind an SMS, what you need is a sweet caress. Everybody wanna talk too much, but what you need is a special touch. Ooh, girl, wouldn't that feel right? A little dinner with a candlelight. And really when it comes down to it, pick a man that's down to fight. I'll give you bona fide loving, oh, oh, oh, the type that makes me feel old. I'll give you bona fide loving, oh, oh, oh, the type that makes me feel old. SOS Radar. Uma música apenas capaz de refrescar corações, abrir sorrisos ou simplesmente dar um salto no tempo. SOS Radar. Save our souls. Start to roam, 'cause there's That's better, Johnny. Keep your mouth shut. Radar 97.8. People, get ready. Just wanna fly, lady. Radar. Meia-noite. A Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 16990 da Zone TV Cabo. Interrompemos esta emissão para notícia importante. A Positive Vibes perdeu a cabeça. Já, Massivo, o palco SAP Positive Vibes deste ano vai ser da Romba. Nos dias 6, 7, 8 e 9 de agosto, na Zambujeira do Mar, no sudoeste da MN, vamos poder ver. Chegue! Kimani Marley. Antônio V. Junior Kelly. Colibuds. You Classic Third World. Yeah, Massivo, estamos todos lá. Mais um verão, mais um grande ano nas Zambujeiras. Marrocan, solta aí a dica para o people. 97.8. Tu primo colorado con barba capurada y llena de ballena inclinándose al sol, tu rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla huele a alcohol, tu trébol lunares extraterrestriales entran cuando salen, por eso no se ven. Ay, tu barba colorada traviesa y rebelde, mi afecto pone paz. noche te persigue. Entrégate a ella o oh, dile que tienes dolor de cabeza. Sobrita de reflejo, dame algo tierno. Me como tu amor y cago el infierno. Adiós, oh, oh, oh, oh. Adiós, oh, oh, oh. Adiós, infierno, infierno, infierno. Verne, verne, verne, oh, oh. Verne, verne, oh, oh. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. É a companhia habitual de Virgato 25 aqui na Radar. Não sem algumas diferenças em relação ao que é o nosso dia-a-dia ou noite após noite na pontinha da antena Radar. Troublesome trip out. the TNT low embala. Zikate, zikate. Wayakamoto. Zikate, zikate. Palingo zipando. Zikate, zikate. Malawi moto. Zimbabwe, I don't know what the boys move fast. We should take it slow. Find me on it somewhere. Tell us when to go. We box imaginary in the show. Or you shed those lines up in a row. All your favorite friends, your favorite ELO. António Sérgio para Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência. Oh,

dos 80 e abro o vidro do lado. Vai ser um dia de calor, de mau grão, nunca sai um pão. Levo o último tostão, mas não olhes para trás, que o tempo aí é melhor do que a última promessa. E o rio vai no sentido do mar. Sempre sul da tempestade, na terra que o sol abraçou, os meninos já são homens, nem brincam com os amigos, e um deles há de te merecer da tua boca. Hão de vir as palavras proibidas, não te vais arrepender. Mas se um dia quiseres voltar à tua terra, saberás onde me encontrar.

night and the roaring wind, cast out of the shadows by an unknown hand. Warmed by the light of its fallen limbs, drunk on the sadness of a universe unmanned. Across the water she clings to me, and in the rising calm I feel her at my side. My father's singing in the fallen leaves about the complicated beauty of a river run dry. Sit down by the fire, sit down by the fire. No way out of this old world, even if you try. So just sit down by the fire, love. Sit down by the fire. There ain't no way to get what I want. Radar. Almada. Lisboa. Oeiras. 97.8. Radar, uma hora. A Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 16990 da Zone TV Cabo. O Sol do Algarve dá as boas-vindas à 4ª edição do Superbox Surf Fest. Dias 13 e 14 de agosto, na Praia do Tonel, em Sagres, onde a terra acaba e o mar começa, com Gentleman, Nitin Sonic,